Imaginários escudos na nossa frente, estado de alerta. Mesmo quanto seu gosto não interessa, juízes querendo aparecer, te impedindo de falar, de pensar, de crescer. Que absurdo, não fico mudo diante disso tudo, novo mundo. Dizem que o teto é pesado demais, não é bom, fora do tom, não agrada os ouvidos. Já impedir os meus amigos de fazer uma rima, fazer um vídeo, dar o seu grito. Tem tanta coisa que ainda está de lado, se preocupar com as crianças do nosso estado. Liberdade de expressão, existe ou não? Livro da Constituição, pura ilusão. Agora é a nossa vez, dar a volta por cima e acabar com a insensatez. Expressão, ah, ah, tem muita gente querendo falar. Expressão, ah, ah, tem muita gente querendo falar. Nenhum juiz vai me impedir de cantar. Tenho uma missão para com o jovem de poder alertar. Eu vou seguindo em frente, todos juntos, pra não quebrar a corrente. Apologia da informação passamos, ao contrário do que falam fulanos. Querem um cachê aparecer na TV, só criticam e não procuram entender. Expressão, ah, ah, tem muita gente querendo falar. Expressão, ah, ah, tem muita gente querendo falar. Nós guerreiros do novo milênio, eles acham que somos ingênuos. Não entendo, vai vendo. Dizem que confundo emoções, quebro padrões, mas os jovens se identificam com nossas canções. Não estamos aqui pra bancar o melhor, o pior, o que for, saca só. Só queremos justiça, nada de malícia. Você na revista, todo materialista, pensando no ibope, na fama, na grana, querendo ser bacana, atrapalhando o trabalho do rock, do hip hop, da correria, das bandas do cenário. Liberdade de expressão, existe ou não? Se bate forte é pavilhão, esta é a questão. Agora é a nossa vez, dar a volta por cima e acabar com a insensatez. Expressão, ha, ha, tem muita gente querendo falar. Expressão, ha, ha, tem muita gente querendo falar.